terrestre miram num misterioso céu. Casas voavam como o vento levava o papel. Pô, a família, vê se fica comigo, fantasiando a vida em dias de domingo. Saí da flecha, balas vão beijando meu corpo. Estou pelo pescoço, eu só vejo um esboço. Como mudar o mundo? Estamos em desespero, regados pelas lágrimas de um velho coveiro. O sangue é o preço, manchou sua carta de honra. Então morra pela moeda de compra. E o meu fuzil troco por flores. Não quero viver assim. Gritos involuntários não farão justiça por mim. Eu entrei no acorde do tiro recitando e ninguém me fia. Seus demônios me odeiam todos em sintonia. Fazemos parte de uma peça, de um final premeditado. Abutres nos assistem famintos, esfomeados. Senhores do engenho, se curvem por vez. Estamos em guerra, e o que valem agora suas leis? Se o céu fechar, me entregar a dias sombrios. Crônicas de uma guerra muda. Vou deixar no ar o meu pesar. O tempo não abriu. Exemplo de Cristo não tem mais efeito. Esse é o mundo dos loucos. Assassinatos, luxúria dos povos. Caótica é o foco do oposto. Atitudes são falsas, vivem por interesses. É um pecado em alta falta amor com o próximo. Nós vivemos a guerra, pois nós criamos a guerra, porra. O próprio que prega a Bíblia pratica o que diz na Sodoma e Gomorra. Torram plaquês de 100, vícios que os deixam bem, porém também joga nas sombras. A guerra civil não acaba, ladrões manipulam a massa. Vejo seus olhos, são tão frios, te iludem na terra das farsas. Riqueza, prisão de karmas e nossos robôs nos dominarão. Disseram, viemos do pó, voltaremos pro pó só. Que os bons perpetuam exceção. Se o céu fechar, me entregar a dias sombrios. De uma guerra muda. Vou deixar no ar o meu pesar. O tempo não abriu, não abriu, não abriu. Como é que podem ser seres tão miseráveis? Acabam com a graça elevada da alma. Em contrapartida idealizam os cofres. Repense cada atitude, sua parte da culpa é somada aos montes. Paz se cultiva de dia, pra de fato a sentirmos à noite.